reajuste no 04, check trem, ponto autorizado 90, vento 060 graus com 22. Primeiro pouso no 0, baixado travado, vou no 606. Ele vem, Renato. Salvador, boa noite, eu sou 3520, passo 1960 para o 110, formação Delta. Três cinco dois zero, boa noite, o senhor identificação autorizada nível 050, chegada MAN. 050, chegada MAN, tá 3520. Controle Salvador, boa noite. O voo 1643, transfere sempre informação Delta. Voo 643, boa noite. O senhor identificação autorizado nível 040, chegada BOMF. 040 na chegada BOMF, solicita efetuar o procedimento RNAV para a pista 190. Sente, notar a solicitação após ser autorizado. Grato. Então, 3520, dá pra gente autorizar o toque. Direto toque, 3520. Gol no 643, redução para 2509. 2509, gol no 643. Gol no 714, passou o Serra Vitor 366, agora com a torre no 86. 86, gol no 714, obrigado. Torre Salvador, boa noite, gol 714. 714 avistado, com aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 04. Ok, 7, gol 714. Solo 12, livre direita, mantendo a minha escuta e prossigo táxi via Alfa Juliette, portão 08. Direita, Alfa Juliette, portão 8, na sua escuta agora, 606, até logo. No 4, pouso autorizado 90, vento de 050 graus, com 32, check 3. Ok, baixou e travou, livre pouso 90, volta 7 no 4. 2000, ajuste no 0 no 4, autorizado e aliação light, motora autorizado 1 já, 3523. Gol 643, redução 2109. 2109, gol 1643. Gol 643, vetoração para sequenciamento, curva direita proa 240, limitada pelo localizador. Direita proa 240, limitado pelo curso do localizador. Gol 16-43. No 4, Paulo Luiz 16, livre direita, aponte para siga táxi Alfa Juliette, portão 05. Ok, primeira direita, Alfa Juliette, portão 05, com 7 no 4. Localizador, após, será autorizado a aeronave. Poxa, você ganha a aeronave que está na proa, na nossa posição, 12 horas? Sim, ativo, número 2 na aproximação, no 643, 12 horas, agora 25 milhas. Afirma de que vamos seguir aquela aeronave lá? Né? Afirmativo. Tá bom. boa noite. Voo 1896, informação Delta. 1896, boa noite, o senhor identificação, desça nível 050, chegada Mari. Desça 050 na Mari, 1896. Voo 643, esquerda 180, guarda para voo Serra Vitor 366. Desça 2500 pés, estado no 014. Ok. A gente vai aproar 180, descendo para 2500 pés, com 1014, vai aguardar para voar. Serra Victor 366. Guarda para voar. Serra Victor 366. Voo 196, passo 3. Solo confirmado por Gol 1714 Gate, por favor. Faltou 5, Gol 1714, adeus. O 643, resta uma navegação da proa do Serra Vitor 366. Após estabilizado na final, Rinaldi. Vai voar Serra Vitor 366, vai reportar quando estabilizar na final, é Renato. Voo 1946. Controle Salvador, boa noite, Gol 1805, com informação Delta. Gol 1805, sumi controle na frequência 1935. 1935, boa noite, 1805. Salvador, boa noite, Gol 1805, está ciente da informação Delta. Gol 805, boa noite, o senhor identificação, autorizado nível 060, chegada Mari. 060 na chegada Mari, Gol 805, identificado. Gol 1896, dá presente, está autorizado, ITAP. Dá presente, ITAP, 1896. OTAN 3520, passa a duna, estabilizado o localizador. Está visual? Afirmativo. Agora com a torre, 1896, tá 3520. 886 OTAN 3520. Oi, Salvador, boa noite, OTAN 3520, estabilizado o localizador visual a 2 milhas para o seguinte oceano. 3520, check trim, fuso está autorizado, 190, vento 040 graus com nós, vento calmo. Passa o estado. Trem baixado travado, livre pouso na 190, para 3520. Estabilizado no RNAV da 190, ou 1643. Gente, com 1643, reduz aproximação, 1200 milhas, aeronave à frente, agora com a torre 186. Chama a torre 1186, com 1643. Do Torre Salvador, é o voo 1643, transfere. Voo 1643. Afirmo. Número 2 para o pouso, cuida a aproximação, tráfego avistado. Data. Desça 2000 pés, estado no 014, autorizado, ele é C1 Glaze, reporte localizador. Desça 2000 pés, 1014, autorizado, ele é C1 Glaze, 1896. Boa, 1896, solicita aprovar a posição sua, não era presente? Sim, mantenha chegado. Manterá chegado, 1896. Voo 805, reautorizado 3000 pés, estado no 014. 3000 pés com 1094, é o voo 805. Direita, agilize, após persegue táxi via Alfa até o portão 01. Agora à direita, após prossegue Alfa, portão 1, da 3520. Uno 643, vento de 050 graus, 3 nós, pouso autorizado, 1-0. TV pouso 1-0, voo 1-643. Prossiga. Tá livre, restrição de 5 mil em TAP? Livre. Ok, com 9-0-5. Quatro três, solo 29, livre primeira direita, após prossiga táxi Alfa Juliette, portão 09. Primeira direita, Alfa Juliette 09, com o Lomeia 43. 3520, a próxima perna era Caju? Foi para o gol 1643. Certo, foi para o TAN 3520, tá na escuta, TAN 3520? Prossiga. Próxima perna é Aracaju? Confere. Nível 190? Pode ser. Entrei, coordenar. Obrigado. 896 no localizador. Passou Duna, agora com a torre no 86 com 896. 86 graças. Voo 805, descendo 2000 pés, está autorizado de VS sem glide, reporte localizador. 2000, livre LS sem glide, vai reportar no localizador, voo 805. Vamos com 2, nós, ajuste no 0 no 4. Exato, voo para o 896. Interceptou o localizador com a pista vista, o gol no 805. Para com a torre no 86, gol 805. 118-6, gol no 805, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite, gol no 805. Interceptou o localizador, 3 milhas do estado. Avistado, com aproximação, ajusta no 0 no 4, gol no 805. 0-4, registrado, vai reportar final, gol no 805. Direto Ita, Porto 4062, continente 1. 37, livre direita, pode prosseguir via Alfa Índia, portão 03. Alfa Índia para 03, gol no 892. 5, pouso autorizado 1-0, vento 0-6-0 graus com 4 nós, check 3. Despouso, cabeceira 1-0, baixar travado, 1-0-5. São 3170, boa noite, o senhor é identificação, autorizado nível 060, chegada Mari. 060, chegada nave, precisa ou em nave, espera, precisa ou não. Sente qualquer solicitação, pode ser autorizado.